Ótima. 208 e 5572. Correto, protegimento, tá 9021, chama para o pushback em acionamento. Vai chamar, ouça 9021. Autorizado a ingressar na Juliette, portão 05. 354, sem instruções, deixa para 2 de Natal, registro na 016, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 2006, posição estabilizada, 1-3-4. Ainda tem 5-4 complexos lá do procedimento. Chame torre 198 decimal 9. Chegou 1354, final do X-ray. 1354, boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento 08, 0 grau, 03, nós. Autorizado, pouso 10, voo 1854. Bono 354, no solo 53, táxi à direita, Alfa, Juliette, portão 01. Juliette, direita, portão 01. Bono 354, afirmo, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 354, é. Opa, 9021, no pushback acionamento, 902. Então, 9021, no livre acionamento, chame táxi. Valeu, chama a táxi, está 9021. 1354, reautorizado, táxi até antes da Juliette. Até antes da Juliette, até 354. Delta 9021 no táxi com 132, 4 horas, galeão. Autorizado, táxi até o ponto 010, quem é o 010 nomeia, reporte pronto. Comissão 16, vai reportar para o ponto 0021. Bono 354, observa a atualização, autorizado, táxi via Juliette, portão 01. Juliette 01, 354. Tá 9021, não está próximo agora. Tá 9021, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento variável 2 nós. Pista alinhar e decolar na 10. Tá 9021. Boa noite, sem identificação, deixa para nível de voo 050, luz direto pluma. Nave 021, no decolar 203, chama o controle de Salvador, mandou 0 decimal 8.1. Trabalho 208, tá 9021, obrigado. Controle Salvador, boa noite, tá 9021, decolou. Boa 9021, no contato para a decolagem, subavia São Bruno, para o nível de voo 340, passando 2 mil pés, voo direto Leda. Bruno, ao cruzar 2C, o direto Leda, outra 9021. Salvador, chamando 224, autorização na Caju 45. Autorizado Aracaju, Serra Brava Alfa Romeo, via Whisky 33, nível 18, qual é o tal? Nível 190. Decolada PY0, curva esquerda, fecho de saída Conde, transponder 5575, controle Salvador 120, decimal 8. Aracaju, 190, Officer Whisky 33, cruzeiro curva esquerda, Conde. Esse é o Conde, 5575 transponder, 120, 6224. Chama 6224, nível 190, via Whisky 33. 190, Whisky 33. Chama 6224, protegimento correto, chame pronto. Chama 6224. Chama 9240, disse para Deus, no país, a gente já tinha 1-0-1-6, autorizado para o procedimento e ele é o que fez, e 1-0-0, informe estabilizado. 9021, chame centro do Recife, no 25 decimal 1, caso negativo no 28 decimal 35. É no 28 decimal 35. até o ponto de espera. Informador 9240 da Tama, boa noite, bastante check-up com a hora 10. Tá 9240, boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Autorizado, pouso, pista 10, tá 9240. 4, decolado 20, chame controle de Salvador, 120 de... 208, obrigado, boa noite. Boa noite, Salvador, uma excelente noite. 62224, deixando essa 1700. Chamei 6224, boa noite, contato a Ana da colagem. Sobre mantenha em nível de voo 190, voo direto Conde. Voo 190, voo direto Conde, 6224. 6224, autorizado 08, Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, ok, 224. Quatro, sem identificação, vou direto o TAP de Santa para o nível de voo 05 horas. Nova 074, sem identificação, desse mantém o nível de voo 060, vou direto o TAP, é o número 2 na aproximação. Boa noite, eu vou 1970 na posição 08, papel para Campina Grande, Campina Bravo. Volo 1970, autorizado Campina Grande, Sierra Bravo, Kilo Golf, Delta 10, Neuma, DCT, nível 370. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5005, controle Salvador 120.8. Autorizado para Campina Grande, nível 370, via Brasil 10, Neoma DCC, decolada pista 10, no perfil da Puca de Par. Segundo, primeira curva esquerda, transponder 5005, controle 5008. Voo no 170, cotejamento correto, QNH 10 no meio, reposte pronto. Vou estar agora pronto, voo no 170. Chamé 6224. Chamé 6224, descer nível de voo 1900. Passa esse ano, 6224. Chamé 6224, posição da terminal 57000, setor nordeste de Salvador. Chame contra ele, Aracaju, 120.3. Já foi, boa noite. Polo 334, vista 2, no pés, altitude altímetro, na zero no meio, autorizado o sinal do procedimento, ele é satisfeito. Pistão na zero, fone estabilizado. Linha 074, já autorizado o descida para 4, no pés, altitude altímetro, na zero no meio. Boa noite, sem identificação, mantenha a três de obtuse, depois de obtuse por médio, é o número 4 na aproximação. Ajuste sem identificação desse mantinho de voo 050 via chegada por meio de 1. Confirma a velocidade máxima que poderá manter até a proximidade do papo para o sequenciamento. Instituto 398 mantém a high speed e reposte para a redução de velocidade. Chamou 6074 e utilizado descida 2000 pés. 2000 pés,